Obrigado, irmão. Deixa eu imitar. Uno 229, chama Centro Recife, na frequência 125 decimal. É correr a frequência? 125 decimal 1. 62124 a bordo, temos 6 horas de autonomia, está alternando o galeão. Tucuno autorizado, táxi Fátima e Índia. O ponto de espera chama novamente pronto, ajuste no 0 no 5. Fica atento ao reboque na companhia que está saindo do 62 e indo para o 5. Desculpa. Salvador aqui, o Alcione Alfa, Oscar Charlie Alfa, estacionado na Ponte Pinto. Obrigado e bom dia. Gente, bom dia. Autorizada a linha colapso no zero, vento o cabo. segundo reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 3. Para ingresso no pátio principal. Chanel 6251, decolar 237, controle 208, boa viagem. 6251, contato radar decolar, super 360, após 2000, direto Leda. Após 2000, Leda, 6251, voa direto pro base. Pro base, Golfo, informe Alfa, está pronto para ingresso no pátio principal. Alfa, uniforme Alfa, autorizado até o portão 3. Salvador, na escuta do Azul Alfa, X-Ray Alfa. Prossiga. Prossiga, Alfa, X-Ray Alfa. Bom dia, solicitando execução de giro de motores em marcha lenta no Pátio 3, já em acordo com a entrega. Coordene com a equipe de solo e reporte ao tempo. Ciente, equipe de solo em pé, ciente, inspeccionando giro. Alpha, Romeo Alpha, Romeo Alpha, Romeo Alpha, estamos com 7 na ponte 3. Obrigado, bom dia. Pente, bom dia. programa 3221. 3221, aguarde cópia com a Momo para barreiras. Agora cópia com a Momo. Salvador, bom dia, tá 3171. A gente tem informação EFO, a gente tem autorização Guarulhos. 3171, número 2 para a Copa, prepare a sonda 1. Aí você pode confirmar a saída? Não, vou 1. Sim, tá 3171. D2221, copia? Copia, 221. D221, autorizado, barreiras 160, via rota do plano de voo. Decolagem da 10, curva à esquerda, no perfil da Momo, transição VATAP. 5452, o transponder, controle 120, decimal 80. Barreiras, usando 60, conforme rota, decolada 10, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. 120, controle, confirma o transponder. 5452. 5452-2221, informo que não cumprimos a restrição de nível 110 a 15 milhas, ok? Pede, cumpra a restrição anterior, chame pronto para o pushback. Vamos lá para o push, 222. Então, 3171, copia? Via Pesolo. Salvador Guarulhos, 320, via Pesolo 10. Colagem 90, curva à direita, no perfil da Samba 1, no Leda, Mótila. 5454, transponder, controle 120, decimal 80. Correto, chame pronto no 10. Nove sete sete mil, controle. Salvador, bom dia, 9776, vai sentindo 160, frente da ECO. Voo 9776, sem identificação, deixa via bom para 4.000 pés, o ajuste no 095. Desce via, 4.000 pés, 1015, 9776. Salvador, bom dia, Xanair 6225, transfere para sua posição Conde, nível 180. Xanair 6225, contato radar na posição Conde, voe na Pro de Bonf, para a chegada Bonf, desça para o nível 050 no ideal. No ideal, desce para 050, na Pro de Bonf, DSB, Xanair 6225. Tá levando 180 agora, o Chané 6225. 7. Salvador, que é o Azul Alfa, que seria O 976 está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, o ajuste no 095, informe estabilizado. Não era estabilizado, gol 976. O Chané 6225, confirma essa ligada? O Chané 6225, está mantendo 340, está reduzindo para 250 agora. Chané 6225, desça para 3.000, pede o ajuste no 0 no 5, sobre o vetor para sequenciamento, mantenha a proa, seu limite ao localizador. Mantenha a proa, limitado pelo localizador. Nosso tráfego é esse que está a 10 milhas na nossa frente? Afirmo, com indicada, com grau de speed de 170 nós. Positivo, estamos reduzindo bastante. Certo, mantenha a proa, aguarde o vetor para o localizador. Aguardo. Voo 9776, completa aproximação, chame a torre Salvador, 118.95. Boa. Vai primeiro, aerovia. Arbor 1. Salvador para 3221, está pronto para o posicionamento. Autorizado, não faz 3, chame táxi. Salvador, bom dia, gol 9776, final da 1-0. Gol 9776, continue na aproximação, corte visual, ajuste no 0 no 5. Pista encontra-se molhada. Agora, sem chuva sobre o campo. Mandará visual 9776. Pode apurar a Luna agora, dá presente, o Chané 6225. Chané 6225 para o localizador, curva esquerda para o 150, desça para 2.000 pés, está autorizado a final do procedimento. Esquerda 150, desça para 2.000, autorizado a final do procedimento, LS, pista no 0, Chané 6225. Tudo autorizado, pista no zero, vento 1, vento calmo, pista molhada. É, de repouso para uma 7. Opção 10, autorizado, time pro táxi. 3222, Uno está pronto para o táxi com 40 a bordo, autonomia de 5 horas mais 9 minutos, alterna Goiânia. 25. 7 completa final, chame a torre em Salvador, 118.95. 85, bom dia. Oi Salvador, bom dia, Chanel 6225, estabilizado, LS no zero. 6225, continuando a aproximação, aguarde autorização de pouso, com ajuste no zero no 5, pista molhada. Possível aguardar autorização de pouso. Nove, 776, solo, as 22, direita, Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Direita, Alfa, reporte antes da Juliette, o 9776. Coxiné 6225, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo, pista molhada. Sim, pouso 90, 6225. Antes da Juliette, gol 9776. Pente 9776, mantente da Juliette. Mantente da Juliette, gol 9776. Chané 6225, solo aos 24, direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, Chané 6225. Gol 9776, ingresse pro portão 8. Ingressa porção 8, gol 9776. Passarei 2221 no ponto de espera, pronto. 2221, autorizado alinhar e decolar pista no zero. Vento calmo. Autorizado alinhar decolar, 2221. Um pouco mais à frente até através do 9, de forma a deixar a entrada do 8 livre. Observe a aeronave da Gol parquear no 8 e após prossegue via Pátio Uni Índia. Chame no ponto de espera pronto, ajustado no 095.